Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão e aplai nos seus caminhos incertos. Ele é quem faz do teu deserto manancial, faz brotar da terra seca fruto igual ao que é regado pelas águas das chuvas. Ao cheiro das águas se faz tudo novo, das cinzas renovo, ressuscitam-se sonhos. Ao cheiro das águas, o que foi cortado no chão foi deixado, ele levantará. Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão e aplana os seus caminhos incertos. Ele é quem faz do teu deserto manancial, faz brotar da terra seca fruto igual ao que é regado pelas águas da chuva. Ao cheiro das águas se faz tudo novo, das cinzas renovo, ressuscitam-se sonhos. Ao cheiro das águas, o que foi cortado no chão foi deixado, ele levantará onde o rio passar. Trazendo vida onde o rio passar, vai levar mágoas antigas e tudo viverá. Ao cheiro das águas onde o rio passar, vai curar dores secretas onde o rio passar, vai saciar a alma deserta e tudo viverá. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas se faz tudo novo, das cinzas renovo, ressuscitam-se sonhos. Ao cheiro das águas, o que foi cortado no chão foi deixado.